Torre, tá 3152, ponto de espera pronto. Autorizado, 3152, alinhar e decolar, vento 1-0-0 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, tá 3152. Autorizado, já para o táxi. Um segundo, dois, decola 07, controle 198. 198, controle, obrigado, boa noite, 3152. Controle, boa noite, está 3152 e 700 para o 330. Está 3152, contato radar para o 330, pela PUCA. 330, PUCA, está 3152. Prossiga, 3152. Sendo informa que o nível final do plano 3152 a partir do presente momento 290. Gente, nível final é o 290, plano 3152. Salvador FDR 5736. Confirmo para o controle? Objeto 5796, sem identificação, autorizado de chegada à mar e desse mantém o 050. Objeto 5796 autorizado a voar e TAP da presente. Táxi, chame no ponto de espera, pronto para decolagem, torre 18612. Manter o ponto de espera. Estabilizado. Negativo. Tá no locomotor. Tá 3600. Ciente. Completo final para 186. 186. Tá 3600. Salvador, muito boa noite, plano 3600, estabilizado a 1 milha do Índia-Sierra. Autorizado pouso 3600, ventuno 00 graus, 10 nós, cheque o trem. Tá, baixar e travado, livre pouso na 10, plano 3600. 3... 3152, chama agora, Recife, no 26.85. Recife, 2852, boa noite. Boa noite. Bom dia, vou no 805, está cruzando 180 para 150, informação alta. Boa noite, descida autorizada até 3 mil pés, ajuste no 014, 1805. 3 mil, 014. Web 57 no meio, desce para 2 mil, autorizado LS, sem a porta estabilizada, ajuste no 014. Web, a porta está estabilizada, Web 57 no meio. Zero, solo ao Zuno 5, libra à direita e chama o 219 solo. Vai chamar 129 solo, tá? 3600 gato. Sol Salvador, muito boa noite, 3600 livrou na segunda. Sim, senhor, é o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, depois Pátio 1 no portão 9. Alfa, Kilo. Combina após o Kilo, após o 3600? Kilo ingressa no pátio 3 e depois no final do pátio 3 à esquerda para o pátio 1 no portão 9. Kilo pátio 3 após a esquerda para o portão 9, 3600. Total decola 18, quanto olhou no lado decimal 8? 19.8. Controle, boa noite, Web 537, descendo até o 960, por onde é Lagoinha? Controle, boa noite, bom 020. 537, desce até o 40. Até o 40, qual? Controle, boa noite, total 9908. Curo decolado, executa, Daniel. Voa direto Bel, sobe 340 na vigilância 9908. Sobe 340, sobe vigilância total. Controle, boa noite, bom 020. Boa noite, 020, desce pra... Confirmando, desce até o nível de voo 040 na chegada Maré. 040 na Maré, voo 10020. Boa noite, 3891, prossiga. Operação visual na pista 10, temperatura 30, ajuste do altímetro no 0 no 4, procedimento LFX-ray. Ininteligível. Está autorizado para Guarulhos 360 via Perusk 50, decola da pista 10 com curva direita na saída da El, Leda e depois Bidev. Aciona 5172 e o controle é 199 decimal 8. Positivo, Guarulhos 360, Perusk 50, decolando da 10 com curva à direita da El, Leda, Bidev. 517 transponder, 1198. Bom controle, estou pronto para o estacionamento. Está autorizado, senhor táxi. Chamarei. LS, 5716, chama a torre 118.612. Obrigado. 805-2000, autorizado LS, reporta estabilizado, 1014. 1014, reporta estabilizado, Gol 805. Falador, trip 5344, transfere. Sua identificação, 5344, desce até o 060, reduz 2509 mais. 060, redução 2509, 353-44. 5716, solo aos 26, livre à direita, táxi Alfa e Kilo pro pátio 3 na minha escuta. Alfa e Kilo, pátio 3 na sua escuta. Obrigado. Tal 9908, chama Recife, Uno 251, alterno 3325, total. Recife, 251, alterno 3325, total Sideral, 9971 para o táxi, está com 3 a bordo. Autonomia de 3,40, galeão alternado. Está livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera. Chame pronto para decolagem, torre de 86. Chamarei pronto para decolagem, Juliette Alfa, Sideral. 37, desce para 2.000 pés, com 1.014, autorizado LS, repórter estabilizado. 2.014, autorizado LS, repórter estabilizado, 57. Gol 1020, desce para 3.000, ajuste no 0 no 4. Para 3.000, gol 1020. Gol na 805, vai passar o Índia Serra, baixar checada. 805 de Vitoso, pistola 0, vento 100 graus, 10 nós, 805. 05. Torre Salvador, boa noite. Sideral, 9971 está próximo ao ponto de espera, visual com tráfego. Gente, mantém a posição no ponto de espera. Vai manter, Sideral. Foi 37, localizador visual com campo. Torre 118.612. 262, boa noite. Boa. O gol 1020 desce para 2.000, autorizado LS. Ajuste no 0 no 4. 10.000 no 0 no 4, 0 no 0. 553. 344, teste para 3000, ajuste no 014. Depois do sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. 3000, mantenha pro limitado pelo log, 35344. 4 milhas em Serra, final na zero, visual. 7537, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, guardado. Controle de Salvador, Goura 606, Alfa. Meu 06 desce 2000, ajuste no 014, repórter estabilizado no ILS, voa Itap. 2014, chamará estabilizado, quando Itap, no ILS. Solos 32, livra à direita, táxi 1219, solo. Livra à direita, 1219, solo, gol no 805. Final de 3 milhas, 10, 537. Sente, aguarde pista livre, informe na DA. Ok. Salvador é o gol 1805, livrou instruções. 805, táxi Alfa e Kilo, via pátio 3, depois pátio 1 no portão 3. Alfa, Kilo, pátio 3, via pátio 1 no portão 3, gol 1805. Direita na proa 075, autorizado LS, desce 2000. Direita 075, desce 2000, autorizado LS, trip 5344.